Woo! Se tem que ser assim, então assim será. Eu. Quem mais? Eu tenho que dar meus pulos igual Daiane pra mandar bem no solo. Nessa cidade a oportunidade já não cai no colo. Sei que eu me enrolo com tanto projeto pendente. Já se eu soubesse como é osso ser independente, depender de gente que nem sente o mesmo amor que eu. Tem que pedir, por favor, pelo amor de Deus, ou de quem diz que tá lá, que vem pra me ajudar. Mas bem na hora H, nem adianta procurar. Sabe cobrar, mas não sabe como tem que andar. Sabe acelerar, mas não consegue me acompanhar. E quem corre, quando ocorre, ninguém socorre. But I gotta go, yo, gotta flow, so sorry. Fui pra ver se flui, se der espero lá na frente. Tem muito pensamento inundando a minha mente. E o ditado diz, quem quer faz, quem não quer manda. E eu tenho que tropeçar pra aprender como se anda. Só, preciso aprender a ser só, a me manter só, me fortalecer só. Porque eu quero viver e não sobreviver só. Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só. Só, preciso aprender a ser só, a me manter só, me fortalecer só. Porque eu quero viver e não sobreviver só. Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só. Agora sou só eu, minha culpa, meu mérito. Quem vai receber toda a crítica ou crédito? O cérebro não tava preparado pra isso não. Agora já não sabe o que e como, diz pra mão. Escreva, expresse o que o coração sente. Inspiração na frustração, infelizmente. Mas eu sigo em frente, não quero que tenham dó de mim. Talvez seja melhor que eu me mantenha só assim por um tempo, pra refletir, repensar se é melhor desistir. Será que vai compensar? É recorrente. Deprê do rap de costume, me fecho no meu mundo e aumento o volume do som. Assim eu me recordo dos motivos que eu tenho pra ficar e me manter sendo positivo. Nem sempre tudo sai do jeito que a gente almeja, mas eu continuo até o fim, mesmo que seja só. Preciso aprender a ser só, a me manter só, me fortalecer só. Porque eu quero viver e não sobreviver só. Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só. Só, preciso aprender a ser só, a me manter só, me fortalecer só. Porque eu quero viver e não sobreviver só. Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só. Autossuficiência, ânimo, paciência. Só experiência não garante eficiência. Inspiração, visite-me. Frustração, evite-me. Paz, me acompanhe. Cobrança, não irrite-me. Concentração, mente, corpo, são. Mais convicção e menos hesitação. Mão na massa, nada vem de graça. Se eu não fizer por mim, não há quem faça. O tempo passa, eu não posso esperar pra me superar. Me preparar pro que vem, me recuperar. Saber me virar com o que tem, não me comparar. Nunca copiar de ninguém, eu não vou parar. Eu quero mais e mereço. Achei que fosse o fim, é só um novo começo. Na mesma caminhada, pelo mesmo caminho, por onde eu prossigo só.